Uma boa noite a todos. Que a paz, o amor do querido Mestre Jesus esteja com todos hoje e sempre. E como nós precisamos nestes dias da paz de Jesus. Como nós precisamos buscar essa paz em nossa vida. Vivemos em dias muito atribulados, em que há muitas dificuldades, muitos problemas. E há momentos que nós pensamos que parece que não há trégua em nossa vida. Porque as demandas todas que nós temos que atender são muito grandes. E elas estão relacionadas com esse tema que nós vamos abordar nesta noite. Vamos procurar refletir se nós estamos inseridos nesse processo ou não. Muito provavelmente nós vamos constatar que estamos envolvidos nisso. Tem alguns momentos, aquilo que eu vou estar falando, vai parecer que tem um pouco a ver com esse momento político do nosso país. Esse conflito, essas dificuldades que há. Me perdoem por trazer à tona essas lembranças agora, mas essa explicação inicial é importante, porque nós não vamos estar neste momento conduzindo a nenhuma ideologia, a nenhum grupo, a nenhuma facção. Na verdade, esse problema que nós vamos analisar, ele faz parte de toda a humanidade. Em todos os países, em todos os lugares, isso está acontecendo de uma forma ou de outra. As pessoas estão inseridas porque o mundo está passando por transformações. É todo aquele processo da transição planetária que tanto falam, da mudança de uma situação para outra. E todos nós, ao vivermos nesse processo, estamos sendo, de uma certa forma, testados também. Não só aqui no nosso país, mas no mundo todo. Mas por mais que possa parecer que o processo está se conduzindo ou sendo conduzido de uma forma que é contra a humanidade, nós nunca podemos esquecer que Jesus está no leme desse barco chamado Terra. Esse Espírito, o Espírito puro, que tem consciência plena das leis divinas, ele dirige milhões de espíritos que atuam na direção desse planeta. Então, em nenhum momento nós podemos nos sentir desprotegidos, desamparados, desassistidos. Por quê? A assistência ela é muito grande. E hoje, o acesso ao conhecimento faz parte dessa assistência espiritual. Quanto mais nós conhecemos a nossa realidade espiritual, quanto mais nós conhecemos a nossa realidade de espíritos em evolução, mais protegidos nós vamos estar contra qualquer situação que possa ser contrária à nossa paz interior. Então, vamos começar a abordar o tema massificação, refletindo primeiro sobre o que vem a ser essa massificação. O que é isso? Isso é um processo que, quando nós analisamos o mundo atual, nós vemos que é algo generalizado. Mas isso esteve presente em muitas sociedades até antigas. E nós vamos perceber, de algumas coisas que vão ser faladas, que até no tempo de Jesus, aquela turba, aquela massa de pessoas gritando Barrabás, já eram pessoas que estavam inseridas num processo que era a massificação daquele tempo. Então nós vamos ver aqui uma definição bem simples, bem didática. É um padrão de comportamento geral imposto pela maioria. As pessoas vão seguindo certos comportamentos, vão tendo certas atitudes, adquirem certas ideias, porque seguem a maioria. Há uma tendência de se comportar como todo mundo se comporta. Isso é a massificação. E é algo que nós vamos ver que sempre foi manipulado, e sempre há outros que têm interesse que as coisas sejam assim. Então nós vamos ver que os exemplos que nós temos na vida profissional. As pessoas que agem de forma gananciosa e sem ética, porque elas pensam assim: todo mundo faz isso para defender o seu ganha-pão, então eu vou fazer também. Todo mundo faz algo ilícito, então eu me permito fazer também. Nós vemos que muitas pessoas justificam, dizendo que para sobreviver, elas vão ter que fazer em um momento ou outro algo que seria eticamente contestável. É aquela pessoa que, por exemplo, para conseguir vender para um órgão público, vai oferecer uma propina para aquele que vai comprar um serviço ou um produto. E às vezes nós, que nem temos essa relação com os órgãos públicos, nós podemos fazer isso também, tirar alguma vantagem de uma forma desonesta da nossa atividade, ganhando um dinheiro por fora, fazendo algo que não é 100% correto, que a gente não teria coragem de dizer para os filhos: pode fazer, filho, que isso é certo. É aquilo que a gente tem uma certa vergonha de dizer para as pessoas. Isso para quem tem alguma consciência do que é certo e errado. Porque tem pessoas que acham que estão absolutamente certas fazendo isso. Então, quando nós começamos a agir desonestamente, não importa que proporção é essa desonestidade, mas nós começamos a agir porque todo mundo faz, só eu não vou fazer, nós estamos demonstrando que somos parte de uma massa. Seguimos um comportamento geral. Outro aspecto disso, ou outro exemplo, é quando as pessoas vão buscar uma formação cultural, profissional, apenas com vistas de obter um diploma, para com ele conseguir o emprego que vai dar os melhores resultados. Não importa se você tem aptidão para aquela tarefa, mas nós vamos buscar aquilo porque é o que remunera mais, é o que dá mais resultados. Não importa se eu gosto ou não de fazer aquilo. É claro que muitos de nós somos levados pela vida, às vezes até por falta de oportunidade, a abraçar profissões que nós não queríamos. Não tínhamos alternativa. E foi bom. Ainda bem que nós optamos por ter uma profissão do que vivemos explorando as pessoas. Mas quando nós somos capazes de poder escolher uma ocupação e pensamos apenas porque ela vai nos dar status, remuneração elevada, e aquilo não tem a ver com a nossa natureza, com aquilo que nós realmente gostamos, nós também estamos seguindo uma maioria. Os jovens são muito levados na escolha da profissão a pensarem assim: qual é a profissão que dá mais resultados financeiros? E os pais cometem um erro de dizer isso: faz tal coisa porque isso você vai ganhar mais. Não tem problema ganhar mais. Não tem problema a gente lucrar quando algo é lícito, que nós estamos fazendo é honesto. Então, se você busca uma profissão que remunera bem, e aquilo é o seu esforço, do seu trabalho, não tem problema ganhar bem. O problema é quando a gente vai, por exemplo, contrariar a nossa vocação. E a gente quer contrariar a vocação dos nossos filhos, querendo impor a eles uma escolha só porque é a profissão do momento, é a que dá mais oportunidades. Porque muitos até conseguem se manter nessas atividades, mas eles vão ser infelizes no exercício dessa atividade. Eles vão tirar o melhor da sua atividade profissional. Então estão seguindo um caminho que muitas vezes não é o que vai trazer a satisfação verdadeira, o bem-estar e o contentamento. Outro exemplo que nós temos das pessoas massificadas é aquelas pessoas que buscam o lazer e o entretenimento de massa, músicas e atrações de baixo conteúdo cultural. Existem músicas que nós nem precisamos dizer quais são, todos vão ser capazes de saber. Elas têm um forte apelo aos instintos básicos das pessoas, dos seres humanos. É um forte apelo a ter, possuir, é uma exploração da sexualidade exacerbada, é uma forma de lidar, muitas vezes, pejorativa com os problemas dos outros. Então nós precisamos observar se aquilo que nós vamos consumindo não é só porque uma maioria impõe, porque uma maioria determina que tem que ser assim. E os meios de comunicação, eles impõem isso a nós. Muitas vezes nós não somos capazes de apreciar uma boa música porque ouvimos tanta coisa de produção cultural bem baixa que nós acabamos nos acostumando. Tem músicas que depois que a gente ouve algumas vezes, a gente passa a apreciá-las. Mas como a gente não está acostumado, a gente sempre rejeita aquilo. Outra coisa é o entretenimento que é oferecido pelas emissoras de televisão, que é algo assustador, gente. A maior parte dos programas, nós vamos observar que eles exploram coisas muito básicas das pessoas. Por exemplo, a gente ter como entretenimento vendo pessoas se machucarem porque caíram, tropeçaram, porque fizeram uma palhaçada e capotou e tombou. Quando a gente se acostuma muito com isso, pode parecer engraçado num primeiro momento. Mas quando a gente cai e se machuca, a gente sente graça naquilo? A gente tem vontade de rir quando a gente cai e se machuca? Não. Então é assim, tem problema assistir um programa desse? Não tem. Desde que sejamos conscientes que aquilo está explorando algo da natureza humana que não é tão bacana assim de se apreciar. Outra coisa que é muito séria também, são programas que parecem que eles estão trazendo uma história interessante, mas eles vão colocando conceitos na cabeça das pessoas que nem sempre condizem com aquilo que é o ideal. É uma novela, por exemplo, que insiste muito em determinado tema, fazendo passá-lo por uma normalidade que nem sempre é assim. E vocês já observaram, então, que nessa programação não mostra a vida de como as pessoas é real. Não mostra a vida real das pessoas. Mostra ideias muito fantasiosas. E há pessoas que se deixam levar por essas ideias. A minha esposa contou uma vez uma história que ela ouviu no salão da cabeleireira da mulher que queria o cabelo exatamente como uma personagem acordava na novela. E a cabeleireira não entendeu a pergunta da mulher e ela insistiu, mas a fulana, sempre que aparece lá, ela na cama com os lençóis retintos, está com o cabelo sempre arrumado. Que tratamento é esse? A cabeleireira teve que explicar. Antes dela ter se deitado há poucos minutos, o cabelo dela foi todo lá penteado por uma cabeleireira. Aí ela se deitou e acordou para a cena. Então tem pessoas que acreditam muito no que a televisão mostra. Nós não vamos censurar uma pessoa que tem uma análise dessa, daquilo que ela vê. Por quê? Porque nós podemos também ter os nossos enganos com aquilo que nós vemos. Por exemplo, um intelectual que fala com muita propriedade sobre algumas coisas, e a gente acredita porque ele fala muito bem, porque ele se expressa muito bem sobre aquilo. De uma certa forma, nós temos que ver que ideologia ele serve, que ideia ele quer transmitir, que grupos de pessoas ele está associado. Isso vale para qualquer coisa. Qualquer coisa que nós ouvirmos dos meios de comunicação, nós temos que ter um cuidado muito grande, porque há intenções por trás disso, para determinar comportamentos. Hoje as redes sociais, Facebook e outras, são pior ainda. Por quê? Porque a coisa vem muito simples ali. A gente vê uma simples frase, um pequeno texto e deduz que aquilo é verdade. Uma imagem e a gente compartilha, divulga uma ideia. Quando a gente descobre, a gente vê o engano que aquilo revestia. Então nós temos que tomar cuidado. Uma vez assisti uma palestra numa casa espírita de um expositor que ele estava defendendo a ideia de que era possível então constatar a existência do espírito na hora da morte. E ele mostrou uma imagem alegando que ela estava associada à pesquisa. Buscando aquilo, eu descobri que não era bem assim. Aquela imagem era uma imagem fictícia, criada, e que a pesquisa realmente existia sobre a questão da morte, do desencarne, pudesse constatar a presença de um algo não material na pessoa que desencarna, mas não tinha outros elementos conclusivos. Ele foi levado a divulgar a imagem, a trazer uma informação sem maior análise da veracidade daquilo que ele estava divulgando. Então nós temos que tomar muito cuidado. Quer ver uma forma que tentam nos enganar para nos vender uma ideia? É dizer que algo foi comprovado cientificamente. Temos que tomar muito cuidado quando algo é rotulado como científico. Porque nem sempre a comunidade científica aceita aquilo como verdade. As pessoas, às vezes, por empolgação, elas não percebem que elas estão divulgando ideias sem uma base sólida, sem uma situação verdadeira que comprove aquilo que é falado. Então nós temos que tomar muito cuidado e analisar tudo que nós vamos recebendo, seja pela TV, pela internet, pelas redes sociais, aquilo que as pessoas nos falam, porque é muito comum um boato acabar se tornando uma verdade, uma falsa verdade, que as pessoas acreditam naquilo. Isso é induzir um comportamento. Isso é levar as pessoas a acreditarem em coisas. Isso é nos fazer parte de uma massa que segue alguém que está divulgando essas ideias. Pode ter até bons interesses por trás dessa pessoa. mas nós temos que ver se nós não estamos sendo conduzidos como um rebanho. Às vezes nos conduzem como rebanho para o pasto, mas para depois irmos para o abatedouro. Então temos que refletir sobre o interesse das pessoas em conduzir a maioria de uma forma sem reflexão. Nós, como espíritos em evolução, temos que nos preocupar com o tema, sim, porque isso afeta a nossa evolução. Quanto estamos distraídos com as ilusões que nos impõem, nós perdemos o foco da nossa experiência terrena, como nós vamos ver logo mais. E ainda a ideia que é veiculada de que temos que possuir para ser felizes. Tinha um cartão de crédito que tinha uma propaganda dessa, que ele relacionava o ato de comprar com a felicidade. E realmente, quando a gente compra uma coisa que a gente quer, a gente sente uma felicidade momentânea, mas nos leva a pensar que aquilo vai nos trazer a felicidade. Então temos que também ter uma cautela muito grande com isso, porque há grandes interesses por trás disso, como nós vamos ver. Então, qual que é a causa, né? É a dominação de poucos. Então, poucos que querem dominar a sociedade, querem impor as suas diretrizes, seja por ganho monetário, financeiro, seja para ter o domínio, porque o poder é uma das grandes ambições do ser humano, ter poder sobre as pessoas. Então, há pessoas que se comprazem não apenas em ter, mas em possuir o poder de comandar outras. Às vezes a gente tem esse sentimento também, aquele gostinho de mandar numa pessoa que está subordinada a nós. Às vezes a gente tem essa tendência de querer impor a nossa vontade sobre o outro. É um pouco esse desejo do poder que é da nossa natureza, e que nós estamos em evolução para nos libertar desse desejo de querer comandar, de querer direcionar a vida alheia. Então, como que se dá isso, né? Ela vai se dar através do consumismo. Nós somos levados a pensar que temos que consumir cada vez mais, que a nossa sociedade ela está estruturada nisso, em produzir para vender, para consumir, e cada vez tem que ter mais e mais crescimento econômico, porque se para o crescimento, para o desenvolvimento. Esse é um grande nó que nós temos, é descobrir uma fórmula em que a gente possa continuar tendo progresso sem precisar consumir tanto, sem precisar reter tanto. Como atender a expectativa de consumo de tantas pessoas? Talvez nós já estejamos prevenidos disso, mas há centenas de milhares de pessoas que estão esperando a oportunidade de serem felizes, possuindo bens que elas ainda não têm. E é isso que leva muitas pessoas a agirem de forma violenta, através de um assalto, leva muitas pessoas, através de formas desonestas, a querer obter uma vantagem imediata para possuir aquilo que ela quer. E essa ideia do consumismo, gente, todos nós estamos envolvidos nela, todos nós, eu e cada um de nós estamos, porque a gente não reflete muitas vezes que muitas coisas que nós consumimos são completamente desnecessárias, elas não são realmente importantes para a nossa vida. Poderíamos economizar para gastar em algo muito mais significativo para nós, mas nós somos levados a pensar que temos que consumir cada vez mais. Nos comandam através dessa ideia de que temos que possuir para ser feliz, para sermos felizes. E outra, a ideia do hedonismo, da busca do prazer incessante, da satisfação contínua, de que nunca se pode passar por uma privação, de que temos que estar sempre buscando a satisfação. Isso leva à exacerbação do prazer em todos os sentidos, sexual, sinestésico, daquele das sensações corporais, daquela necessidade das pessoas de se desgastarem nas atividades, se consumirem para obter mais satisfação. Tem pessoas que são levadas muitas vezes, até pelas atividades físicas, a buscarem satisfação cada vez mais, se entregando a mais e mais atividade física. É a chamada vigorexia. Ou outros que vão buscar, através do prazer sexual, de uma forma em desequilíbrio, sem critério, sem discernimento do que é realmente conveniente para o espírito em evolução. Então são formas que há de dominação. A gente poderia pensar que quem está por trás disso são apenas os encarnados aqui que detêm o poder de alguma forma, que vendem essas ideias, que promovem essas ideias. Mas não, existem desencarnados que continuam no mundo espiritual com as suas pretensões de comandar aqui a Terra, de direcionar as pessoas. Eles estão por trás, então, desse sistema que nós vivemos também. E não vamos pensar que é o mal que está competindo com Deus, não é nada disso. É o próprio homem que aqui viveu e dominou, quando morre não se conforma. E ele continua no mundo espiritual tentando dominar os seus irmãos aqui. Então, por trás de todo esse sistema que tenta nos controlar, nos conduzir, nós vamos reconhecer que tem algo que é de natureza espiritual também, tentando atrapalhar a marcha, tentando atrapalhar a evolução do homem. Por quê? São aqueles que não querem perder esses postos de domínio, não querem perder esse comando sobre o restante da humanidade. Está muito pesado o clima, gente? Não é para ficar. Porque a gente sabe, na verdade, que nós temos uma força do bem poderosíssima que vai vencer tudo isso. O problema é que a gente tem que ajudar mais essa força do bem. A gente tem que estar mais do lado deles, vivendo mais o amor, mais a caridade, vivendo mais a fraternidade, nos despojando mais das coisas materiais, nos libertando mais desse apego a essas questões pequenas do mundo terreno. Por mais que seja difícil para a gente, por mais que possa parecer, nós temos que buscar a alegria da vida espiritual, buscar a alegria da vida que compreende que as coisas materiais não são as únicas que trazem a felicidade. Elas podem ser um complemento, mas a felicidade real, ela nasce dentro do ser humano. Porque se fosse a posse do material, todos esses grandes artistas famosíssimos, com grandes fortunas, que se perderam através das drogas, que perderam as suas vidas, eles seriam muito felizes porque possuíam muito fama, popularidade, né? Possuíam dinheiro, tinham livre acesso a qualquer lugar, pessoas bajulando, dinheiro para gastar no que quisessem, mas não eram felizes. Então, a posse em si, ela pode favorecer em muitos aspectos, mas se a pessoa não for resolvida, ela não é feliz. Por isso que a gente precisa pensar nisso, resolver o que é fundamental em nós, que é a nossa orientação para a vida espiritual, porque tudo mais vem como consequência. Por isso que então nós temos que buscar essa atitude. E como que essa dominação vai se estabelecer então? Através de um volume esmagador de compromissos que todo mundo vai sendo levado a ter cada vez mais. Antigamente, uma pessoa que chegasse ao ensino médio e concluísse, tinha um bom emprego, conseguia se manter, manter uma família. Aí veio a fase que a pessoa precisa ter curso superior, pós-graduação, pós-pós não sei o quê. A pessoa vai se capacitando. E o tempo para a vida dela, como que fica? E hoje em dia tem pessoas que chegam ao ponto que elas precisam ocultar tanta formação na hora de procurar um emprego, porque também não querem mais a pessoa com tantas habilidades, com tantas competências. Então, é um jogo em que nos impõe muitas vezes que nós temos que fazer cada vez mais, produzir cada vez mais, nos dedicar cada vez mais, e aquilo que a gente poderia dizer que é o discurso do impossível. Nos dizem tanto que a gente tem que produzir cada vez mais, tem que dar mais de nós mesmos ao nosso trabalho, à sociedade, e começa a faltar tempo para nós. Mas será que a intenção é que realmente nós possamos dar o que é melhor, ou é nos explorar ao máximo? Temos que refletir nisso e tomar cuidado para não cair nesse jogo, porque nós podemos estar sendo comandados então por esse excesso de atribuições que nós vamos adquirindo ao longo da vida. Um número de exigências cada vez maior. E até as crianças começam a ser levadas a viver assim. Tem que fazer 1000 cursos de 1000 coisas, acaba não tendo tempo na semana para ela ser criança e brincar. Então temos que refletir nisso. Porque pessoas que são muito ocupadas não têm tempo para pensar. Pessoas que são muito ocupadas, quando elas deitam, elas têm dificuldade de fazer uma oração. Porque elas estão tão cansadas que o pensamento não consegue acender nem como uma faísca. Fica embrutecida ali, pronta para adormecer, porque o corpo já não aguenta mais. Então, pessoas assim são fáceis de serem comandadas, tanto pelos encarnados quanto pelos desencarnados. Sabe lá se muitos processos obsessivos, essa ação intensiva de espíritos obsessores, já não são desenvolvidos a partir dessa mecanização que nós vivemos, que vamos perdendo a nossa sensibilidade, vamos perdendo várias das nossas qualidades, porque vamos ficando embrutecidos por uma rotina esmagadora. Outra coisa que vai denunciar essa dominação, essa multiplicidade de realizações para a sobrevivência, que eu já falei, a manipulação da informação, que eu também já citei, como nós somos manipulados. E aí vamos falar dessas consequências, o que isso vai acarretando para o espírito em evolução. Olha só, nós vamos nos tornando insensíveis ao sofrimento alheio. Aqui acho que vocês vão ver bem, mas é uma pessoa caída numa condição de abandono, e isso se tornou comum para nós, nossa sociedade. É normal uma pessoa estar dormindo no papelão na rua, passou como normal. Ah, mas é a escolha dele, é a vida dele, ele que quis assim. Mas nós poderíamos até não ser insensíveis, podemos até não fazer nada, mas a ponto de não nos sensibilizarmos, já é algo preocupante, então. E aí nós vamos ter também a insensibilidade. Eu repeti ali, mas é a propensão que nós vamos ter às enfermidades. Que leiam enfermidade, tá? Nós somos levados por essa rotina, por esse controle, a nos tornarmos muito vulneráveis. As doenças aparecem com muita frequência. Por quê? Há um desgaste físico que favorece, então, que o nosso sistema imunológico não responda bem às doenças. E há uma perda da nossa resistência espiritual. É onde sérias doenças do psiquismo se instalam, como depressão e outras mais. Obrigado, amor. Então, o que nós vamos ver? Nós vamos nos tornando cada vez mais doentes, ao ponto de termos que trabalhar muito para conseguirmos ter um emprego que nos dê um convênio médico, ou que possamos pagar o convênio médico. Mas por quê? Onde está indo a nossa saúde? Na busca desse próprio ganho. Então, nós, ao longo da vida, perdemos a nossa saúde para conquistar uma segurança, para depois poder bancar a falta de saúde quando nós adoecermos. Parece uma coisa contraditória isso? Gastarmos a nossa energia, a nossa vitalidade para acumular algo que supostamente vai nos beneficiar depois, quando não tivermos saúde? Talvez fosse melhor economizar essa saúde agora, não é? Então é algo para a gente pensar. A agressividade que se expressa nas nossas relações, somos então de uma forma conduzidos que nós agredimos as pessoas que nós mais amamos: filhos, esposa, marido, pai, mãe, irmão, amigos, porque nós estamos sendo levados nesse processo, conduzidos, e nós respondemos com agressividade. Outra consequência, a desonestidade, que já falamos. Outra também, a materialidade, o apego às coisas materiais. Acreditar que é só isso que vai nos trazer a felicidade. Essas são as consequências mais imediatas e visíveis. Tudo isso daqui e muitas outras situações representam estagnação na evolução. Quando a gente está envolvido com tudo isso daqui, a gente não está evoluindo. A gente estacionou na evolução. A gente está paralisado. E aí as pessoas dizem assim: ah, mas isso que a gente vive aqui são as provas e expiações do passado. Sim, uma parte do que nós estamos vivendo é prova e expiação. Mas uma outra parte é a escolha dessa vida, daquilo que nós estamos buscando. E nós não conseguimos nem resgatar as pendências do passado. Imagina esse pai aqui, que externando a sua agressividade, ele não está conseguindo, muitas vezes, recuperar esse filho, que é uma relação do passado, ficou em desacerto. E ele, por estar envolvido nesse processo de massificação de hoje, ele acaba não cumprindo o seu compromisso como pai. Então nós temos que refletir, porque nós podemos não estar aproveitando a reencarnação, porque estamos atendendo interesses de outros, porque estamos sendo conduzidos por outros. Aí alguém pergunta assim: mas onde está a proteção divina? A proteção divina, ela existe sempre, sempre. Mas às vezes a gente bloqueia ela. Às vezes a gente não permite. Por quê? Porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio é a chave de liberação da proteção divina. Quando eu uso mal meu livre-arbítrio, eu não tenho como ter muita da assistência da vida espiritual na minha vida. Porque eu estou fazendo as escolhas. Eles tentam, eles nos ajudam, mas a espiritualidade não nos violenta. Ela não tira a gente à força de um caminho. Ela aponta a direção oposta, mas ela não nos arranca daquele lugar. Então nós temos que fazer escolhas mais sábias para validarmos essa proteção toda que nós desejamos e que sabemos que existe. E como que a gente vai prevenir tudo isso, vai evitar e vai curar tudo isso? É a gente começar a refletir mais antes de agir. Sempre que nós vamos fazer alguma coisa, pensar duas vezes, pensar três vezes. A gente realmente se dispor a pensar: eu estou fazendo o que eu faço hoje é pelo meu interesse verdadeiro ou é porque eu estou sendo conduzido por alguém? Porque eu estou atendendo o interesse de alguém? Temos que refletir isso. Eu consumo porque eu realmente preciso ou porque alguém me impôs a ideia que eu preciso consumir? Então sempre refletir antes de agir. Não agir por impulsividade em nada. Autoconhecimento. A gente saber quem nós somos realmente. Há uma grande dificuldade nesse processo, porque nós tendemos a achar que nós somos bons, legais, e o resto da humanidade é pior que a gente. A gente é um pouco mais generoso com a família da gente. A gente fala que eles são um pouquinho melhores do que o resto da humanidade. Não é assim? E nós esquecemos que nós temos grandes dificuldades também. Que nós somos criaturas também vulneráveis, fracas em muitos aspectos. Então, o autoconhecimento, ele nos ajuda, então, a prevenir que os outros nos manipulem, que os outros nos conduzam, que os outros determinem como sejamos. Também, temos objetivos espirituais da vida. A gente não pode planejar a vida pensando que nós estamos aqui apenas para usufruir de situações materiais. Nós estamos aqui para evoluir. Os objetivos materiais podem existir na vida, são necessários, são fundamentais para a vida material. Mas o primordial é o objetivo espiritual da vida. Nós estamos aqui, gente, para evoluir uns com os outros. Para sermos fraternos, amorosos, caridosos uns com os outros. Tendo paciência, relevando faltas, às vezes chamando a atenção do outro para que ele acorde. Mas que tudo isso seja com muito amor. Que tudo isso seja com bastante generosidade. Sem raiva, sem ressentimento, sem desejo de vingança. Ter objetivos espirituais na vida é a gente ter para com as pessoas boas intenções, boas disposições, termos boa vontade. É isso que é ter um objetivo espiritual na vida. É a gente se integrar a uma atividade espiritual, porque nós nos beneficiamos dela. É a gente se envolver com as atividades do centro. Hoje o William falou da campanha Alta de Souza. Uma oportunidade para a gente sair um pouco daquela acomodação que nós vivemos, para sairmos daquela situação de estarmos ali sempre presos aos nossos interesses, que já percebemos que não são tão nossos assim, e começarmos a trabalhar por um objetivo maior. Quem já está numa atividade de natureza espiritual, lute com todas as suas forças para se manter nela. Não permita que melindres, ressentimentos, desentendimentos ou sentimentos de inutilidade, de falta de prestígio no grupo, que isso afaste da atividade. Continue firme, continue ali dedicado, porque isso é extremamente importante para a evolução do espírito. Nós evoluímos e aprendemos muito na atividade da casa espírita. Ela é fundamental para a nossa evolução. Nós que temos afinidade com a doutrina, temos que estar dentro do centro, trabalhando, envolvidos. E também nós temos aqui, ó, temos que buscar os momentos de solidão, sem isolamento, para a gente ter o nosso tempo também, de se cuidar, de pensar sobre si mesmo, de fazer coisas por nós. Não vivermos apenas atendendo continuamente as pessoas que nos solicitam incansavelmente. Atendendo incansavelmente essa demanda que a sociedade, a profissão, que todos fazem sobre nós. E nós temos que tomar cuidado, porque nós pagamos caro, às vezes, por um equipamento que serve para as pessoas ficarem introjetando ideias e afirmações sobre a nossa vida, que roubam o nosso tempo, que é um celular que tem acesso a uma rede social. E que aí as pessoas ficam ali se comunicando o tempo todo. Muitas pessoas perdem o seu tempo pessoal, aquilo que poderia dedicar-se a si mesmo, numa interação permanente que na maior parte das vezes não leva a nada. Que na maior parte das vezes só agrava conflitos. Então temos que refletir nisso também. E temos que ter os momentos de meditação, são fundamentais. Temos que ter os momentos de oração. Sabe a oração sentida? Oração bem orada, desculpe aí o português, oração que você se entrega realmente com confiança, com fé, não precisa nem ajoelhar, mas é como se espiritualmente você estivesse reverenciando Deus, reverenciando o cosmos, reverenciando essa vida espiritual extraordinária. Não é aquela oração por obrigação que a gente deita, ah, eu tenho que fazer a prece antes de dormir, não é isso só. Tem o seu valor isso, tá? Mas é aquela oração realmente de entrega total naquele momento. Nós temos que ter esses momentos, se não diariamente, pelo menos periodicamente, num intervalo de tempo curto. Oração de agradecimento e de louvor, então. A gente é muito bom para pedir as coisas para Deus, um pouquinho mais fraco ao agradecer, mas de louvar, de exaltar a grandeza de Deus, de reconhecer a sua presença, isso às vezes nós falhamos. Então devemos fazer isso com mais intensidade, porque isso vivifica a nossa vida, isso traz uma conexão com Deus muito grande, porque é um reconhecimento, é aquilo que muitos nossos irmãos das igrejas dizem, é estar na sua presença, porque Deus é uma realidade permanente, Ele está agora aqui, mas nós podemos não estar ligados a Ele por falta desse ato de buscá-lo através de uma oração mais profunda, mais sentida, com mais entrega do nosso ser. E temos que lembrar que Jesus já falava sobre tudo isso que nós falamos, esse processo que somos engolidos por interesses dos outros e que vamos perdendo a oportunidade de evoluir espiritualmente. Ele falou isso naquela parábola do avarento, que pensou em construir celeiros maiores para armazenar seus bens e naquela mesma noite morreria. Lembram dessa parábola? Quem não lembrar, está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, ela é explicada também. O homem estava tão fascinado com os bens materiais que ele nem tinha reconhecimento de que a alma dele era ele mesmo. E pensava em construir celeiros para abrigar mais e mais das suas colheitas e dos seus bens. Ele não percebia que a vida estava passando, porque ele estava preso demais na busca do que é material. Mas Jesus falou da massificação também aqui, ó, na parábola do festim de núpcias, as pessoas preocupadas com seus negócios e as casas de campo ignoraram o convite para o casamento do filho do rei. Essa parábola fala do reino dos céus, na verdade. O rei é Deus, que está convocando todos para essa realização. E as pessoas estão preocupadas com as coisas transitórias do mundo material, com as suas casas, com os seus bens, e perdem as núpcias do filho do rei. Ou seja, perde a oportunidade de estar nesta realização espiritual que é a conquista do reino dos céus. E Jesus ainda falou dessa questão quando ele nos ensinou sobre os pássaros dos céus. Quando ele disse para nós olharmos os lírios dos campos, reconhecendo que eles tinham a beleza que Salomão não tinha nas suas vestes, que os pássaros comiam sem semear, porque Deus provinha a eles de tudo. E a gente está tão preocupado em ter, conquistar, possuir, se integrar a essa sociedade, para ter garantias, para ter certezas, para nos sentirmos ali protegidos, mas na verdade nós já temos tudo a nosso favor. Não precisamos ficar correndo tanto atrás de tantas realizações. Não precisamos ficar afoitos, afobados pelo dia de amanhã. Jesus nos ensinou que o mal de cada dia já basta. Não precisamos viver de expectativas, de temores nem de medos. Jesus mostrou que o homem daquele seu tempo é como o de hoje. perdido, confundido no mundo material e sendo manipulados pelos outros, correndo atrás daquilo que não é realmente importante. Nós hoje, conscientes disso, vamos trabalhar contra essa corrente que tenta nos arrebanhar, nos levar a caminhos que não são os nossos. Por isso que é importante a gente conhecer, aprender, meditar, refletir, trocarmos ideias, para que a gente possa ampliar o nosso conhecimento e assim sermos realmente donos do nosso destino. Porque uma das tarefas que nós viemos na nossa evolução é sermos senhores da nossa vida. É sermos capazes de sabermos decidir sobre nós mesmos e não fazer apenas o que nós somos conduzidos a fazer. Então que Jesus, o nosso Mestre, nosso Irmão Maior, nos inspire, nos ajude nessa grande realização. Porque nós estamos aqui para conquistar muito espiritualmente. Então busquemos mais reflexão, mais oração, mais meditação para a gente encontrar boas escolhas e sermos realmente senhores de nossa vida. Muito obrigado a todos.